Esse é o DJ Hábito. Só toca Mandelão. Oi, você tá apaixonado? Tá apaixonadinha? Tá apaixonado? Tá apaixonadinha pelo Hábito DJ? Esse que é isso, o DJ coitadinha? Hábito.